Abram comigo em Romanos, capítulo 10. Versos 9. Comecemos do verso 8. Romanos 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Você terá alguém ao seu lado que está enfrentando algum tipo de circunstância, de desafio, de problema, que é visivelmente uma seta maligna para matar, roubar e destruir. E você vai ter autoridade como um oficial de justiça de Deus para declarar: tudo isso que o inimigo pode estar fazendo foi alcançado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele não tem legalidade sobre a sua vida mais. Eu estou proclamando a bênção de Deus sobre a sua vida. A palavra da fé. Deus vai tocar o corpo, a saúde. Deus vai restaurar o casamento. Deus vai abrir as portas do emprego. Deus vai fazer. Irmão, eu estava um dia numa igreja e veio um surdo. E como surdo, também mudo. E ele falou algumas coisas e eu custei compreender. Compreendi que ele tinha ouvido a mensagem, que ele tinha sido abençoado, e compreendi no final que ele pedia para orar. E aí eu pus as minhas mãos sobre os ouvidos dele. E eu comecei a orar: Ô Senhor, tu sabes. Ô Senhor, põe a tua mão. Ô Senhor, abençoa. E o Espírito de Deus falou comigo: ore o que tem que ser orado. Eu falei: mas se eu for orar para ele ficar curado, e se ele não ficar curado? E se não acontecer nada? O Senhor falou comigo: isso não é problema seu. A sua atividade, seu papel, a sua função é orar e proclamar. Acabou. Senhor, eu estou impondo as minhas mãos, então, e ministrando a cura nos seus ouvidos. Eu não sei se nessa terra ou se no céu eu vou saber do que aconteceu com ele, mas vou saber. A verdade é que está na nossa boca e está no nosso coração a palavra de fé. Mas e se eu falar para ele ou para ela que Deus vai restaurar, que Deus vai mudar, que Deus vai abrir as portas e acontecer o pior, o contrário? Não é problema seu. Você e eu proclamamos o poder de Deus. Com fé, crendo, e o Senhor manifesta. Essa história do bispo de Veneza, Eleutério, um rapaz novo. Ele foi levado diante do imperador romano e o imperador disse: você tem uma chance, você é novo. Trabalha com inteligência e muda esse seu discurso. E Eleutério disse a ele: ô soberano César, ô imperador, infelizmente o senhor está carregado de cegueira e nervosismo. O meu Deus é o Deus de toda a terra. Eu não tenho como negá-lo. E o imperador nervoso mandou um castigo para ele na praça central da cidade. Estenderam uma cama de tiras de cobre e atearam fogo por baixo. E colocaram ele lá. E o imperador disse: vocês vão ver o que acontece com alguém que não tem César como senhor. Não importa se é Jesus ou se é qualquer outro. Se não tem César como senhor, olha o que acontece com ele. Vai ser queimado. Assim vocês também serão queimados. E a história conta que Eleutério foi levado, colocaram deitado naquela cama, e por alguns minutos o fogo ardeu e nem um fio de cabelo dele foi queimado. São relatos verídicos. Muitos cristãos foram destruídos instantaneamente, mas alguns Deus reservou a experiência de um milagre. E o prefeito da cidade estava ali, e ele é quem tinha instigado para matar o tal de Eleutério, e Ele viu o Eleutério saindo, foi diante do imperador e disse: por favor, vamos adorar esse Deus, porque olha o que acabou de acontecer, não é possível que você não se rende. E o imperador falou assim: você me traiu, põe ele. E colocaram, se não me engano, chamava Colosso, o nome do prefeito de Roma. E colocaram ele lá, e ele saiu ileso do meio do fogo. E o Eleutério simplesmente virou assim: você nunca leu na Bíblia que os três amigos de Daniel foram colocados dentro da fornalha, lá na Babilônia, e saíram ilesos? Você acha que a Bíblia é conto de carochinha? Você não acredita? Porque Deus pode repetir a mesma coisa quantas vezes quiser. E se ele não quiser também nos salvar, nós não deixaremos de pregar o evangelho de Jesus Cristo, que transforma toda criatura. Hoje, irmão, talvez seja mais difícil do que antes. Hoje ninguém é queimado na praça pública, mas é mais simples. Fala: não, que isso? Ave César, ave dinheiro, ave meus desejos. É mais fácil, gente, porque não tem aparentemente nenhuma consequência. Mas o Senhor nos convida a sermos proclamadores da verdade. Versículo 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre mortos, serás salvo. Nós temos um estudo gravado em CDs sobre a salvação. Há uma salvação em Cristo Jesus que foi consumada há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ela é instantânea, a salvação do nosso espírito. Há uma salvação que é a terceira das três salvações, que é a salvação do nosso corpo, que acontecerá quando Jesus vier e arrebatar a igreja. Mas há uma salvação que Paulo diz que é desenvolvida todos os dias, que é a salvação da nossa alma. Esse é um versículo muito usado só para alguém que ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador. Mas a palavra de Deus diz assim: que se a palavra, a minha boca, confessar Jesus como Senhor e eu crer no meu coração, eu serei salvo. Todos os dias vou sendo salvo pelo Senhor de todas as questões desta vida. Por isso, em todo tempo eu confesso: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Eu confesso, olha, eu declaro a você: Jesus pode isso, Jesus transforma, Jesus faz, Ele é poderoso. Eu estou orando, eu estou buscando, o Senhor Jesus é o meu Senhor. Quanto mais nós confessamos a Ele, mais nós vamos vendo nossa alma salva de tantas coisas. Eu quero o Senhor, eu quero ser alguém que proclama o querigma, a proclamação de Deus. Nós vamos começar orando por estas vidas. E nós vamos começar ligando, você vai ligar por estas vidas que você trouxe o nome, para ler um versículo, para dar uma palavra. Eu estou te ligando para te abençoar hoje. Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória sobre a sua vida hoje. Pode aguardar, tem coisas de Deus, milagres de Deus, portas de Deus, bênçãos de Deus que estão sendo derramadas. Eu estou orando por você durante um mês. Proclame a palavra de Deus, proclame o evangelho. Se você sabe o que aquela vida enfrenta, proclame. A Bíblia diz, e leia o versículo, repita o versículo do que a Bíblia diz acerca daquela situação, acerca daquela pessoa, acerca daquele assunto. Proclame com fé, porque a palavra da fé está dentro de nós, está na nossa boca. E se nós a proclamamos, o querigma de Deus chega nessas vidas. Elas podem achar loucura, mas elas serão alcançadas pelo poder da palavra de Deus, através de alguém que com simplicidade decidiu ser testemunha de Jesus. Fecha os teus olhos, irmão.